Yo quiero tener a Abraham, destino su amor se zoao. Diz que pode ser a salvação. Falava o seu coração. Yo quiero tener a Abraham, destino su amor se zoao. Diz que pode ser. Quiero.